patoa na vida, patoa de cara, patoa na vida, essa zoeta danada. Patoa na vida, patoa de cara, patoa na vida, essa zoeta danada. Ouvi dizer, meu bem, que o nosso avô nasceu no carrossel de flor, adocicante mel, mas sua felícia e liberdade ainda voa pelas nuvens lá no céu. Ouvi dizer também que o mato sonho azul devora teu calor, entre sorrisos mil, corre no vento da lembrança do destino dessa vida que hoje eu sou. E hoje eu vivo à toa. Patoa de cara, patoa na vida, essa zoeta danada. Patoa na vida, patoa de cara, patoa na vida, essa zoeta danada. Ouvi dizer, meu bem, que o nosso amor nasceu no carrossel de flor, adocicante mel, mas sua felícia e liberdade ainda voa pelas nuvens lá no céu. Ouvi dizer também que o mar do sonho azul devora teu calor, entre sorrisos mil, corre no vento da lembrança do destino dessa vida que hoje eu sou. E hoje eu vivo a...